desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.

gostosa, ai tão saborosa. Teu jeito sexy põe-me água na boca. És tão safada, mas envergonhada. Só tens mistério nessa mente louca. Mulher sincera, ai como eu te quero. Vem esta noite que eu quero te amar. Se és solteira e és tu minha apaixonada, não tenhas medo, pois tu vais gostar. Vem ter comigo para fazer o tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum. Sei bem que gostas deste nosso tum tum tum. Ai, eu ouvi por aí um zum zum zum. Que também queres fazer comigo tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum. Vem ter comigo para fazer o tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum, tum. Sei bem que gostas deste nosso tum. És tão charmosa, teu corpo lindo põe-me alucinado. Tu és tão bela, és uma donzela. Vem para os meus braços, pois és meu pecado. Mulher sincera, ai como eu te quero. Vem esta noite que eu quero te amar. Se és solteira e és tu minha apaixonada, não tenhas medo, pois tu vais gostar. Vem ter comigo para fazer o tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum. Sei bem que gostas deste nosso tum tum tum. Fazer um tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum, tum. Sei bem que gostas deste nosso tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum. Vem ter comigo para fazer um tum tum tum. Tum tum tum, tum tum tum. Sei bem que gostas deste nosso tum tum tum. Sei bem que gostas deste nosso tum tum tum. Deixei meu país sem nenhuma missão e só sei que hoje não sou cidadão. E no meu país sou um imigrante. Ainda me lembro quando me sentava com os meus amigos numa esplanada. Hoje todos dizem que tenho dinheiro, mas é muito triste ser um estrangeiro. Eu sou um imigrante. Foi deixar minha terra, vim para o estrangeiro por causa da guerra. Fugir com os filhos era a solução, mas eu não seria carne para canhão. Eu sou imigrante, foi Deus quem o quis. Estou bem contente, sinto-me feliz. A sorte que eu tive Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que estou.

mulher gosta de tudo, carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. A quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. A quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Deixa o homem sempre louco, por muito que lhe ofereça, ela acha sempre boa. Aqui deixo um segredo que indica o melhor caminho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo, carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção. Mas tem que ser assim, para ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah, ah. Tem que ser assim, esse é o meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Mas tem que ser assim, para ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah. Tem que ser assim, esse é o meu coração. Não diga, não precisa. Ha, ha, ha. Eu já sonhei com a vida. Agora vivo um sonho, mas viver a sonhar com você tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar. Tem que ser assim, para ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah, ah. Tem que ser assim, esse é o meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah.

bonita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que apenas a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado. Amale el low para sentir tu flow. Y si me das de niña, pégame la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y si no lo tienes, puedo limpiar la inspiración. Estoy vampiro bien de mente. Te lo juro y sin la gente. Sexta-feira, com barba e cabeleira, mais parecia um anticristo. Que é tão o seu padre cura, que é homem de sabedura, nunca tal houvera visto. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante. Eu fui à beira da rocha, sapato meia galocha, ver se o mar estava manso. Encontrei lá uma garota, toda embrulhada em roupa, dormir o seu descanso. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante. A moça que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca à beira de nascer. É como a maçã madura, da quinta do padre cura, todos a querem comer. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante. Eu fui de Lisboa a Sintra, a casa da Tija Sinta, para me fazer os calções. Nossa pobre criatura, esqueceu-se da abertura para as minhas precisões. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante. Até Vila Franca, esquechado numa tranca, a morte de uma galinha. O que ela tinha no papo, sete cães e um macaco e um soldado da marinha. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante. Aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante. Eu tenho uma carta escrita, para ti cara bonita, não tenho por quem amante.

Harmonie, la FM en couleur. En couleur. Chegam para ter tempo de te esquecer e dançar a última vez. É dura de se roer, não é a vida alheia que nos corre na veia e pede para não sofrer. Podem ser só umas sete para quem cai e levanta, e não é marionete na voz de outra garganta. Também pode ser dança, o corpo roda sem querer. Os passos são a bonança de quem não se deixa vencer.

cette confusion. Loin du vice et du besoin, loin de toute cette pollution. Je voudrais trouver un coin, loin des réseaux, des illusions. Un coin paisible, un coin où la vie n'est pas une fiction. Et je cherche partout, mais je ne trouve rien. Et c'est là qu'est le drame. Alors pour vous, je vois bien que l'être humain aime les conflits, les divisions. On remet toujours à demain les importantes décisions. On prend de drôles de chemins marqués par tant de distractions. Mais j'espère qu'un jour ce train prendra une autre direction. Des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Allez, au courrier.

calo pai a rebita rebita. A mina presenta sa mai a Mallorca, la teia rebita rebita. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o solidó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o solidó.

fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, vai lá sem parar. Eu fico louco e digo, vem-me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso é que eu sou teu. Faz-me sonhar e acreditar neste amor caliente. Faz-me viver e renascer nesse corpo ardente. Faz-me sonhar. Faz-me sonhar. Assim. Adoro quando me miras, sentiste bailar. Adoro cuando me tocas, dulce acariciar. No imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo. Para ver cómo te sabes. Quiero ver cuánto amor hay.

ver. Contigo quero ser o teu brinquedo lindo. Sei que ela é mentirosa, não a faz-me tremer. Sei que ela é perigosa, só me quer dar prazer. Sei que ela é venenosa, isso me vai sofrer. Contigo quero ser o teu brinquedo lindo. Sei que ela é mentirosa. Primeira vez que eu a encontrei, que eu fosse gostar, nunca imaginei. Eu lembro-me bem da primeira conversa. Acabei por dizer, sou casar, estou com pressa. A segunda vez, juntos sem querer, eu vi nos seus olhos o que estava a acontecer. Era só desejos, eu não queria crer. Só ter o casado, ela não queria saber. Não quero, eu estou indeciso. Desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E se ainda era por ela, o meu desejo venceu. Com lágrima a correr, eu estava a ver. Desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E se ainda era por ela, o meu desejo venceu. Agora não estou indeciso. Aquela